meuscds.com. Bora, meu prefeito de Masters. Bora, Bruno Castro Produções, tamo junto. Mais uma pra machucar o seu coração. Esse aqui é Léo Rios, o homem sem coração. Canta, meus amores, assim vai. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só meta disso eu te amo. Canta, São Tomé! É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. meuscds.com. Sucesso! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Coração não tá mais aceitando. Só meta dito se eu te amo. Quero ouvir? É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. Canta. Tem que dividir seu corpo e sua boca. Por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom. Eu aceitei por um instante. Na verdade que amante não quer ser amante. Bora Fly Music, bora Neto Rios, bora Nunes Produções, meu parceiro Italo Baldes Produções, tamo junto. Bora São Tomé.